Nosso tema, então, dessa tarde é reforma íntima. Já se ouviu falar, né, sobre isso, não há novidades, né, quando a gente traz algum tema. Às vezes o enfoque é que pode ser diferente, né? Então, quando a gente fala de reforma, o que significa fazer uma reforma? Seja ela a íntima ou seja uma reforma material. Quando a gente busca uma reforma, a gente está buscando mudar alguma coisa, alterar alguma coisa, reconstruir. Depois a gente vai tentar saber por que a gente está tentando, então, mudar, alterar. Por quê? Mas, enfim, a mudança, essa reforma íntima, ela é um processo, uma forma de mudar aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes, mudar aquilo que nós pensamos, que é tão sutil e talvez seja mais difícil, porque muitas vezes os nossos atos, nós limitamos eles aos lugares que nós estamos ou perante as pessoas que nós estamos. A gente consegue dar uma controlada, mas os pensamentos são mais difíceis. E os pensamentos, eles demonstram quem realmente nós somos. Porque aquilo que está passando ali é uma, vamos dizer, uma emanação das minhas vontades. Por isso da importância da gente sanear essa questão mental, observar o que está acontecendo aqui dentro, olhar de forma responsável e objetiva para isso, para poder fazer essa alteração, essa mudança de pensamento. Mas não é só isso. Essa reforma, ela abrange também os nossos hábitos, aquilo que a gente faz com frequência, rotineiramente, repetidamente. Hábitos que, quando muitas vezes são negativos, a gente chama eles de vícios. Mas são hábitos, são repetições. Todos nós temos. Buscar ser alguém melhor. Mas por quê? Por que ser alguém melhor? Será que eu percebo que eu preciso ser alguém melhor? Essa reforma íntima, o primeiro passo dela é a gente poder perceber que a gente precisa mudar. Porque normalmente a gente, de uma forma consciente, a gente às vezes não percebe. A gente está satisfeito da forma como a gente é. Porque a hora que a gente não estiver satisfeito, é mais fácil a gente realizar a mudança. Mas dentro dessas situações do dia a dia, onde a gente muitas vezes se sente não tão bem, a gente tenta fazer a reforma no outro. Tenta fazer com que o outro seja modificado. E a gente se quebra. A gente não consegue. A gente só cria atrito fazendo isso. Sem contar que a gente continua sendo a mesma pessoa. Então, não adianta nada mesmo. Então, é perceber a necessidade de mudar para fazer essa alteração. Mas reforma íntima, que parece ser uma coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é um processo de autoconhecimento. Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai deixando para trás algumas coisas que a gente acredita que não nos serve mais, ou que simplesmente são erradas, a gente vai assumindo uma nova postura. A gente vai se conhecendo, sabendo do que realmente é importante para a gente. E esse processo a gente faz sempre, desde que a gente nasce até o fim da vida corporal, pegando apenas essa encarnação. É um processo contínuo que não termina, porque nós estamos sempre nos renovando. O problema é que a velocidade com que a gente faz isso é muito lenta. A gente está vivendo uma época onde tudo é muito rápido. As coisas se renovam ou se alteram, se modificam. Algumas deixam de existir com uma velocidade muito rápida. E nós estamos muito lentos nesse processo. Não agora, sempre foi assim. Nós somos muito lentos. Eu usei o exemplo de tentar modificar o outro ao invés da gente. Enquanto a gente continua nessa postura, mais lento a gente fica. Enquanto a gente não se empenha com a gente mesmo, mais para trás a gente vai ficando nessa evolução espiritual. Não é evolução material, é evolução espiritual. Essa necessidade. Ali no Livro dos Espíritos até tem uma pergunta sobre a questão da reencarnação, que pergunta quantas vezes a gente precisa reencarnar, né? E a resposta é quantas forem necessárias. E não tem um número exato, um número igual para todo mundo. De acordo com a tua velocidade em se modificar, em perceber o que a gente realmente está fazendo com a nossa vida. Então, é proporcional aquilo que a gente faz, ao empenho que a gente tem com a gente mesmo. É um processo lento, né? Já foi dito, é um processo lento, porém, é um processo que deve ser iniciado, que a gente não deve perder, vamos dizer, o estímulo, porque muitas vezes a gente olha algumas coisas e diz, não vai dar para mudar nessa vida, são tão enraizadas, não vai dar. E aí a gente simplesmente não começa. Mas se a gente não começar, quando que vai chegar a esse ponto? Quando que a gente vai atingir esse objetivo? Mesmo que seja lento, é necessário. E às vezes a gente observa, cada um tem os seus pontos, vamos dizer, que saltam mais, né? Que conseguem notar. E tem coisas que são mais complexas e outras são mais simples. Pequenos hábitos que eu citei do dia, que a gente vê que são mais fáceis de serem alterados. Então a gente deve começar com esses mais fáceis, porque a gente vai se modificando como um todo. Mesmo na coisa pequena, se a gente consegue já alterar ela, ela repercute também nas outras, ela vai modificando o todo que somos nós. E dentro desse contexto, a gente pergunta o que que me incomoda? O que me incomoda em mim? Quando eu vejo alguma coisa, o que que é aquilo? Me causa incômodo. Por que me causa incômodo? São os pontos onde a gente deve focar para alterar. Descobrir o porquê. Achar o motivo e descobrir o porquê. O que que eu incomodo nos outros? O que que as coisas que eu faço, que eu falo, incomodam os demais? É interessante? Eu disse, né, que normalmente a gente está sempre certo e os outros estão errados. Mas então, se a gente começar a perceber, porque tem posturas nossas que não incomodam só dentro da nossa casa, incomodam fora, incomodam em qualquer lugar que a gente vá, que é a nossa forma de ser. Será que está certa? É para repensar, não significa que tenha que mudar, mas é para repensar. A gente tem que ter o poder do raciocínio sobre essas atitudes, para ver se de repente não é verdadeiro aquilo que está sendo devolvido como feedback para a gente. Então a gente vai tendo uma postura consciente sobre as nossas atitudes, sobre quem realmente nós somos e o impacto que a gente exerce sobre as outras pessoas, se é positivo ou se é negativo. E dentro disso, talvez o maior desafio que a gente tem dentro da nossa encarnação são as nossas relações sociais. É muito fácil, entre aspas, né, a gente viver sozinho, porque ninguém nos traz nada que nos incomoda. E também a gente não incomoda ninguém. Então é muito cômodo. Só que a gente não evolui, porque a gente aprende muito com os outros. Muito. Mesmo quando essa convivência ela é conflituosa. Volta à questão que a gente repensa por que que é conflituosa. É o que eu faço, é o que o outro faz, qual é a minha postura diante disso, qual é o meu entendimento diante desses relacionamentos. Então ali a gente tem que muitas vezes olhar com mais atenção. A gente fala bastante sobre aceitação, que a gente deve aceitar os outros como eles são, porque eles são assim. E eu também tenho o meu jeito. Então se a gente quer ser aceito, a gente precisa também aceitar. É uma troca. Só que a gente às vezes fala que aceita, mas é muito da boca para fora. Eu aceito as pessoas como elas são, dentro dos conceitos que elas têm, seja de sexualidade, de religião, de política, de cor da pele, eu aceito. Mas eu aceito de forma verdadeira ou eu aceito distanciado? Eu aceito enquanto está lá longe. Mas de repente, numa convivência próxima, será que eu aceito? Será que eu consigo respeitar a forma de ser dos outros? Dentro dessa questão de relacionamento entra muito essa questão de respeito. Não significa que eu acho que seja certo ou não. Significa entender que as outras pessoas são como elas querem ser. É um ponto. Isso também entra nessa nossa reforma, né? A minha modificação também com relação ao externo, ao que chega até mim. E como agir, então, como vencer as nossas imperfeições, que é dentro disso que a gente precisa perceber para mudar. Como vencer as imperfeições que nós temos? Observando as mais fáceis, as menores, para começar por elas. E a resposta diz aqui, ó, assumindo de forma consciente as nossas expiações. As nossas expiações são, como a gente poderia dizer, talvez os nossos resgates dessa vida. Aquilo que vem, que a gente às vezes acha que é muito duro, muito pesado, muito sofrido. Assumir de forma consciente. Isso é meu. Isso é o que eu preciso. Então, se é meu e eu preciso, então vamos trabalhar isso de uma forma positiva, aceitando a minha cruz, como se diz, né? Controlar os desejos, porque os desejos muitas vezes, ou quase sempre, eles nos tiram do foco. Os desejos, eles nos levam para caminhos que não são os caminhos que a gente precisa. Os desejos são manifestações do ego, aquilo tudo que a gente quer fazer assim, trazer, para suprir as nossas carências, controlar os desejos, aproveitar as oportunidades de forma positiva. Se a gente parar de noite e pensar em tudo que aconteceu durante aquele dia, a gente, como um exercício, cada vez a gente vai ampliar mais a percepção das possibilidades que ocorreram naquele dia. E a gente vai ver quantas coisas aconteceram boas. Parar de dar ênfase aos negativos e perceber que tudo tem algo positivo para nós, para essa mudança que a gente precisa. Por que que as coisas acontecem, né? Mesmo aquelas que a gente acha que são ruins. Por quê? Será que não tem uma forma de nos alterar? Será que não é para isso? Para a gente aprender alguma coisa com isso? O apóstolo Paulo, ele disse, é preciso que o homem velho morra para que renasça o homem novo. E se a gente lê a frase assim, a gente sai matando todo mundo que tem uma certa idade, né? Mas não é isso. Ele fala, é individual. O homem velho, que eu sou, atrasado nos conceitos, nas posturas, nos pensamentos, eu tenho que mudar para que o novo consiga renascer. A mudança que nós precisamos fazer. Para mudar, nós temos que deixar o lugar confortável que nós estamos, que nós somos, para experimentar o novo. Para tentar ser diferente. Para dar essa oportunidade de mudança que a gente precisa. Renascer dentro de nós mesmos. Essa é a ideia de fazer uma reforma íntima. E só reafirmando, é um processo que a gente vem fazendo continuamente. Só a gente tem que aumentar a velocidade sobre ele.